Nós estamos praticamente concluindo hoje à noite um seminário de finanças que começamos na quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Nos últimos 10 dias eu preguei 7 vezes sobre dinheiro, contando com hoje. Quem esteve no seminário sabe que quando nós falamos de finanças, dinheiro é um detalhe. Nós estamos falando de fé e falando de obediência. Vocês sabem, irmãos, que o sistema do mundo, da sociedade sem Deus, ela trata finanças de um jeito, e às vezes, como a gente se criou nesse sistema mundano, nos convertemos só mais tarde, a gente muitas vezes trata na casa do Senhor e na nossa própria vida, ainda com a maneira mundana de pensar. Mas na casa do Senhor, pela palavra do Senhor, dinheiro pode ser uma grande bênção. E se mal usado, pode ser até para crentes uma grande maldição. Mas vamos fazer disso uma bênção para nós. Ontem à noite eu dei uma ênfase especial ao dízimo, primícias e a ofertas. E por último, no final, nós não fizemos nenhum tipo de oferta, irmãos. Nenhum tipo de oferta. Só as nossas ofertas são as normais dos cultos, as noites especiais. Não teve oferta. Ontem à noite foi como que gerar uma criança, nascer uma criança aqui dentro. Porque você sabe que quando você tem que dar algo, depende como está o teu coração, esse dar dói. Dar dói quando o coração não está bem alinhado com Deus. Mas quando o seu coração está bem alinhado, a sua fé está em dia, dar, a Bíblia diz que é uma semeadura, você está semeando no reino de Deus. E tudo que se semeia, isso por sua vez vai germinar, vai brotar, vai crescer e vai dar os seus frutos. E hoje nós vamos continuar um pouquinho mais sobre esse assunto. Um dos versículos que Jesus falou, eu não vou me ater nele hoje à noite, ainda que vá fazer uma referência indireta. Lá em Lucas 6:38, Jesus disse: dai. E aí continua o versículo: e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Você acredita nisso? Tu acredita de coração que se você der, e eu não vou te pedir nada hoje de noite. Ah, o pastor vai pregar para pedir alguma oferta. Não, já foi, já passou a oferta. Nós não convidamos as pessoas para virem aqui, nem atraímos elas para tirar algo delas. Nós convidamos as pessoas para virem aqui para aprenderem a palavra de Deus. E se você acredita que aquilo dai, para dar, que nem um semeador, que ele tem sementes na mão, ele precisa abrir a mão e lançar. Quando você dá, você está vencendo grandes coisas dentro de ti, principalmente um espírito egoísta, que todos nós nascemos com ele e temos luta para dominá-lo. Ou você consegue dar com facilidade? Pode ser que um e outro até consiga, porque o Senhor diz que tem alguns que têm o dom da contribuição. Para algumas pessoas pode ser que seja muito fácil, mas para a maioria de nós é muito difícil se desprender de algo. Dai e dar-se-vos-á, é uma promessa do Senhor. Deus mente? Não. Deus se engana? Não. Então você pode ter essa experiência. Dai e dar-se-vos-á, e aí o versículo continua: uma boa medida, como se fosse um saco bem grande, vai ser sacudido, apertado e transbordante. Você dá uma medida e ganha muitas medidas. Nós, de Deus, nós não damos para ganhar. Nós não vamos, então eu vou dar algo para trocar com Deus. Você sabia? Eu dou porque eu sei do retorno. Eu dou e sei que Deus vai abençoar. Mas se porventura Deus me testar não me abençoando, eu continuo dando. Esse é um coração correto. E hoje eu quero falar para vocês, irmãos, lá do segundo livro dos Reis. Pode abrir a sua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Eu só recapitulei bem rapidamente o que foi ontem à noite. E vocês viram que está começando a ficar calor aqui dentro, né? Tem só dois ar ligado, mas temos já uma palavra da S-Sul que vem quarta-feira ligar tudo. Aí estaremos com potência máxima dos nossos ares. Aí nós vamos ter que, acho que, arrumar uns cabides aí, né? Para deixar os nossos casacos, porque vai ficar bem quentinho aqui dentro. Coisa boa. E no verão vai ficar bem fresquinho, né? Então, vamos lá, irmãos. Capítulo 4, versículo 8 de 2 Reis. Eu vou ler algumas partes desta palavra e vou pular outras. 4:8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por nós e é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, podíamos dizer hoje, um abajur. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali, para esse quarto. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta senhora, a sunamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tens nos tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo, como que não preciso de nada, tenho tudo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs na porta e disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, pois o seu pai estava com os segadores, com o pessoal que estava colhendo no campo. Disse ao seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao moço: leva o menino para sua mãe. Ele o tomou e levou para sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. E o menino morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Depois, deixa eu contar um pouco agora a vocês. Ela vai procurar esse homem de Deus que estava lá no Monte Carmelo. Ela vai procurar pelo Eliseu e quando chega lá, o Eliseu vê que ela vem de longe e pergunta: tudo bem? E ela diz, lá no verso 26, você pode olhar o finalzinho, ele pergunta pelo marido, pelo menino, e ela responde no final: tudo bem. Mas o menino estava morto em casa. Chegando ela ao homem de Deus, 27, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu, o Senhor não me disse por quê. e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Ela está dizendo para o homem de Deus: eu pedi alguma coisa? Disse o profeta Geazi, e aí o profeta manda esse moço Geazi lá onde está o menino morto. Mas esse moço, discípulo de profeta, não conseguiu fazer o menino reviver, e a mãe do menino disse para o profeta: não, o Geazi não serve, tem que ser tu mesmo, Eliseu, vai na minha casa. Verso 32, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre o menino, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino e espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a Sunamita, que era a mãe do menino. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, ele disse: toma o teu filho. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca faz nenhuma obra pela metade. Guardou isso no teu coração? Deus nunca faz uma obra pela metade, mas nós estamos falando, e a ênfase que vou dar hoje à noite, é sobre alguém que dá algo, alguém que semeia. Estava aqui esse homem de Deus, Eliseu. Eram tempos difíceis, tempos de lutas, de perseguição, gente desviada da fé, quase todo Israel longe do Senhor. E ele vai na casa de uma mulher rica. E ele passava naquela região, e um dia a mulher disse ao seu marido: vê esse santo homem de Deus, vamos convidar ele para comer aqui na nossa casa. E a palavra de Deus diz que esse casal teve que constranger o profeta, como que forçar a barra, para o profeta sentar com eles à mesa. Deixa eu te dizer uma coisa também: os falsos profetas, eles vão tirar da tua mesa, até quando tu não pensa em dar nada, eles vão tirar de ti, eles vão te extorquir, eles vão arrancar de ti. Os homens de Deus, eles não vão ficar te pedindo coisas, eles vão se colocar numa postura de humildade, simplicidade, não vão avançar sobre os teus bens. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está, balança a cabeça. Estão? Os homens de Deus, muitas vezes você vai ter que constranger eles, mas eu quero te abençoar. Eu quero te dar algo. Deus colocou no meu coração para te dar algo. Os homens de Deus são pastores e não lobos. Lobos avançam e rasgam as ovelhas. Aqui está um homem de Deus que passa na frente de uma família riquíssima. Nunca pediu nada para essa família rica. Um dia essa senhora rica disse ao marido: vamos fazer um quarto para esse homem aqui na nossa casa. Lá vamos fazer um sobrado lá em cima. Vamos colocar uma cama, uma escrivaninha, uma mesa. Vamos colocar uma cadeira e vamos colocar uma iluminação lá, uma luminária. Para quando ele passar por aqui, ele então vai poder se recolher, vai poder ficar buscando a Deus, vai poder ficar sozinho, ali a sós com o Senhor. Esse casal semeou. Esse casal deu. Esse casal atraiu para a casa deles um homem de Deus, que é dito aqui na palavra, um santo homem de Deus. Olha a generosidade desta mulher. E a generosidade aciona o poder de Deus. É incrível, as pessoas não creem. Mas quando você é generoso, pode ver por essa história. Algo grande vai acontecer na tua vida à frente. Quando você abre mão, quando você abençoa, você está como colocando trilhos para vir o trem do poder de Deus. Deus vai andar pelos trilhos que você colocar. E esses trilhos eu estou chamando de generosidade. Você já experimentou isso? Você já abençoou alguém? Você tem abençoado a obra de Deus? Tem abençoado pessoas? Tem abençoado famílias? Porque conforme você vai fazendo isso, algo no céu está acontecendo. E uma liberação espiritual e material sobre a sua vida. Essa mulher, ela foi tão generosa. O profeta ficou constrangido com a bondade dela. Chamou o discípulo de profeta, o moço, e disse: o que é que nós podemos fazer para essa mulher? Para retribuir essa bondade toda? E o moço chamou ela e disse: o que é que nós podemos fazer pela senhora? E ela disse: vocês não podem fazer nada por mim, eu tenho tudo. Você já foi em algum casamento, algum aniversário de gente muito mais rica que tu? A gente não sabe que presente dar. Já aconteceu isso contigo? Já foi em aniversário de criança, que a criança está num lar onde se tem de tudo, material, e a gente não sabe o que dá para a criança? Já se passou isso com vocês? Com certeza já. Aqui está a situação. Eles não sabem o que dá para essa mulher. O profeta Eliseu tinha tanta influência que ele podia dizer: tu precisa de alguma coisa? Eu posso falar com o comandante do exército. Olha a influência do profeta. Eu posso falar com o rei. Olha a influência desse homem. E a mulher disse: não precisa nada. Eu tenho tudo. E o moço, discípulo do profeta, percebeu uma coisa: essa mulher não tem um filho. Tudo que uma mulher do Antigo Testamento queria ter, e provavelmente só não do Antigo Testamento, também de hoje, tudo que ela queria ter era um filho. O profeta disse: Deus te dá um filho. Não, não brinca comigo, não me zomba de mim. Deus vai te dar um filho. Mas não pode. Meu marido é velho, diz aqui na Bíblia. Ela estava dizendo: provavelmente nós nem temos mais intimidade. Como vou ter um filho? Tudo começou com generosidade. Vocês viram onde tudo começou? Atraíram ele, abençoaram ele, dando comida, dando pão. Depois fizeram um quarto onde ele pudesse se recolher tranquilamente diante do Senhor. E ela, em um ano, tinha um filho nos braços. A generosidade, irmãos, ela aciona o poder de Deus. Guardou isso no teu coração? A generosidade aciona o poder de Deus. Essa mulher honrou o homem de Deus. Alguém de vocês poderia dizer: bom, pastor, é muito fácil honrar um homem de Deus quando se tem uma super conta bancária. Essa mulher, diz a própria Bíblia, era uma mulher rica. Bom, no Novo Testamento nós temos um homem rico que não quis saber de partilhar e deixar nada. O chamado jovem rico. Mas se você vê na sua Bíblia, olha um pouquinho antes aí, no capítulo 4 ainda, pode ver. Onde o mesmo profeta Eliseu foi na casa de uma mulher viúva, pobre, paupérrima. Uma mulher que não tinha onde cair morta um pouquinho antes. Uma mulher que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, ia fazer o último pão da sua vida, ia morrer ela e o seu filho. E o profeta diz: faz primeiro um pão para mim, mas é o último pão, faz para mim, e tu vai ver o que Deus vai fazer. E nunca faltou azeite, e nunca faltou a farinha naquela casa. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, não interessa se é através de alguém rico ou alguém pobre, exige fé de ti, exige fé da outra pessoa também. Essa é uma exigência que Deus faz a todos nós. Aquela mulher pobre foi generosa, a mulher rica foi generosa, mas nas duas coisas tinha algo atrás. Tinha fé. Tinha fé. Essa mulher rica recebeu o que ela mais queria na vida agora. Ela queria um filho. Ela já tinha esquecido desse sonho. Isso já tinha morrido dentro dela. Mas quando o profeta falou que ela teria um filho, parece que aquilo reacendeu. Ainda que num primeiro momento achou que era uma brincadeira do profeta, mas era uma profecia verdadeira. A generosidade dela abriu caminho para um milagre. Ela recebeu o filho, ela semeou bondade, sem nenhuma pretensão. Você sabe que semear bondade sem pretensão tem que ter um coração muito puro. Porque tem muita gente semeando bondade com pretensão, com segundas intenções. Pois ela foi recompensada com um filho, mas esse filho morre. Um dia está lá com o pai, o pessoal estava colhendo pelo jeito, sei lá, farinha, cevada ou trigo, coisa do gênero, e o menino tem uma pontada na cabeça e diz: sai, uma coisa na minha cabeça, pai. E imediatamente o pai pede para um dos empregados: leva o menino para casa. E ele deita no colo da mãe até o meio-dia e morre. Ele deve ter tido um AVC, um acidente vascular cerebral, estourou uma veinha. Alguma coisa aconteceu, deu aquela fisgada, o menino ainda chegou em casa e ficou aninhado ali na sua mãe e morreu. Como eu comecei a pregação dizendo que Deus não faz obra pela metade. Esse menino foi dado por Deus em recompensa à generosidade dela. Será que Deus vai deixar tudo acabar assim? Ela vai ao profeta. E chegou lá e disse para o profeta: eu por acaso pedi um filho para ti? Isso já estava morto dentro de mim. Eu já estava conformada. Eu não sonhava mais com filhos. O menino morto. Mas ela levou para aquele quartinho do profeta. E Deus não tinha revelado para o grande Eliseu. Deus não tinha revelado nada. Ela estava com muita dor de uma mãe que perdeu o filho. Ela vai a ele. Ela chora aos pés do profeta. O profeta manda o discípulo, mas não funcionou. Ele próprio vai e tem uma segunda obra, um segundo milagre nesta família. Deus não é meio bom, Deus é totalmente bom. Deus não é meio poderoso, Ele é totalmente poderoso. Deus pode fazer obras em diversas etapas, em diferentes momentos, sim. Mas lembre-se que Deus está trabalhando. Jesus um dia falou nesses termos ao referir-se ao Pai: meu Pai trabalha ainda até hoje. Sabe que na sua vida, Deus está fazendo obras, tem coisas ou muitas coisas não estão concluídas. E você pode cooperar. Você pode facilitar as coisas para a sua vida ser uma construção. E dependendo do nosso tipo de vida, podemos também atrapalhar. Nessa hora crítica, nessa hora que o primeiro milagre parece que morreu, e morreu. Tem que haver uma nova intervenção de Deus. Aonde aconteceu o segundo milagre? Quando o profeta chega lá, deita sobre o menino, mãos com mãos, olhos com olhos, boca com boca, o menino gelado, morto. Diz ali que a carne do menino aqueceu. Mas ainda não aconteceu o milagre na totalidade. O profeta caminha dentro do quarto, fica orando a Deus e deita novamente. E dali um pouco o menino espirrou 7 vezes. O 7 quer dizer que a obra está completa. Está completa. O segundo milagre aconteceu dentro do quarto da generosidade. O primeiro aconteceu por causa da generosidade. E o segundo, aquela mulher foi muito boa com o profeta. Aquela mulher se desprendeu de bens materiais para abençoar a obra de Deus. Ela pensava espiritualmente as coisas. Não é só fazer um quarto para o profeta. Não era só botar uma escrivaninha, um abajur e uma cama e uma mesa. Não. Era para o profeta ter um cantinho especial para ele se fortalecer a sós com Deus. Esse é um pensamento espiritual. Mas aquele quartinho custou dinheiro para ela. Uma cama, vocês sabem, custa dinheiro. Um abajur custa. Uma cadeira, uma mesa, tudo isso custa. Mas ela não pensou em valores. Ela pensou em abençoar. Vamos abençoar esse homem. Vamos. Ela deu, vamos dizer, um momento de generosidade. Ela deu o quarto mobiliado. Ela ganhou o filho 2 vezes. Ela foi generosa, um coração muito aberto, coração bom. Ela foi generosa, vamos dizer então, 1 vez, e ganhou o milagre 2. Quem é mais generoso? O ser humano ou Deus? Deus. Vocês, irmãos, e nem eu, nós nunca vamos vencer a Deus. Se você é um homem ou uma mulher que tem experimentado dar, Deus vai dar mais do que você dá. Deus vai te vencer. Que bom, né? Porque imagina se alguém de nós pudesse ser maior que Deus na generosidade. Então nós ocuparíamos o lugar dele. Deus nos vence sempre. Você pode dar, pode abençoar, você vai ver. Eu queria contar uma história. Ontem à noite, esqueci de contar ontem à noite, teu irmão Ricardo me lembrou, e eu vou contar hoje. Eu disse a vocês que agora, em 10 dias, é a 7ª vez que eu estou pregando sobre dar, sobre abençoar os outros, sobre abençoar a obra de Deus, sobre ser dizimista, sobre dar as primícias, as ofertas, em 7 dias em 10. E nós fomos, eu e minha esposa, numa igreja do interior, e o pastor de lá me disse assim, antes de eu ir, ele me convidou para falar sobre esse assunto, sobre finanças, e ele me disse, traz alguns livros teus para vender. Então eu tinha livros em casa ainda guardados, e levei 30 livros, numa média aí de 25, 30 reais, daria 800, 900 reais. E eu levei esses livros para vender para os irmãos lá do interior. E eu ainda estou pagando a pessoa da gráfica que fez para mim. Ele me disse, pastor, conforme tu vai vendendo, tu vai me pagando. Estou pagando há praticamente 1 ano. Mas ele me disse, está bom assim para ti, está ótimo para mim. O importante é que ele está recebendo sempre. O dono da gráfica me disse, mês a mês está entrando lá, pingadinho. Porque para mim também entra pingadinho. Levei os 30 livros e no caminho nós fomos conversando. E eu disse para minha esposa, estou com um sentimento no coração, eu vou dar metade desses livros. vou dar para essa igreja lá do interior, eles querem comprar um terreno, eu vou dar isso. Eu já estava achando que o meu coração estava muito generoso. Eu levei para vender, no meio do caminho já estou dando a metade. E eu ainda não tinha pago o dono da gráfica. Pois, em conversa lá com a minha esposa, no sábado à tardinha, né? Ela me disse, dá tudo. Tudo? Claro! Não, vamos dar metade. E no sábado à noite passado eu preguei lá. E eu anunciei os livros e tudo, lá pelas tantas. Depois que eu preguei, o Espírito Santo falando comigo. Vocês sabem onde é que acabou a coisa, né? No final, aquela igreja, dando os primeiros passos. Eu disse, irmãos, fica aí os livros todos com o pastor e tudo que vender da igreja. O homem da gráfica ainda não recebeu. Mas nós temos essa liberdade, eu e ele. Irmãos, dei tudo. Depois ainda achei mais 5 livros num pacote dentro do carro. Bom, agora se é tudo, né? Dei os outros 5. Mais ou menos R$900. Isso eu conto para a glória de Deus, irmãos. Porque vocês viram que o meu coração não é tão generoso assim. É metade generoso. O dela é inteiro. Aí viemos, segunda-feira estávamos aqui em Canoas. Toco o telefone. Estou dentro do carro, ela atendeu. E estava nossa filha menor junto. Me telefonam da livraria que vende meus livros em Porto Alegre. Pastor, nós estamos fazendo um acerto com todos que deixaram livros aqui. Eu tinha deixado bastante livro na livraria. E nós queremos dizer que agora nesse acerto vamos ficar com todos. Dê a sua conta para nós acertar. Aí a nossa filha de 11 anos. Pai, tu viu, tu deu lá. Agora está tudo vendido, outros livros aqui. Olha como Deus supriu isso. Nosso Deus, irmãos, não falha. Apesar do nosso coração, às vezes, ter os seus tropeços. Quando Deus bota uma coisa no teu coração, ouve Ele. Esses dias Deus botou no meu coração e eu vou cumprir, acho que amanhã ou depois da manhã. Ninguém sabe, eu vou contar agora em público, nem a minha esposa sabe. Eu tenho, acho que 3, 4 partes de sapato, né? E uns dias atrás Deus botou no meu coração, dá o teu melhor par de sapato. E já sei para quem dá. Deus disse para quem dá também. Ai, eu relutei, o melhor, Senhor. Tem um que é bom, né? Não falei para ela ainda. Ela vai dizer para dar os 2 melhores. Né? Aí não. Dá o teu melhor par de sapato. Ele está usado, eu uso ele aqui para os cultos. Não é esse, viu? É um preto assim, um democrata bom. Senhor, o melhor. Dá o melhor. Mas, Senhor, eu não, tem um que eu ando só em dia de chuva, um bem simples assim, meio fortão para dia de chuva. Não dá para dar aquele, Senhor. Eu acho que já tem uns 4 anos aquele. É o melhor. Quero te avisar, amanhã ele vai. Eu vou na casa do irmão, Deus mandou dar para um irmão. Amanhã ele vai. Já era para ter ido, ela vai dizer. Eu conheço ela. Irmãos, o que eu estou dizendo, as coisas do dar. Dar, na verdade, é semear. E eu não estou dando porque eu vou receber mais. Não. A coisa mais linda da doação dos livros não foi nem a doação. Foi o que uma menina de 11 anos pôde ver, que Deus é provedor. Que uma criança de 11 anos enxergou coisa que alguns adultos não enxergam. Assim que tocou o telefone e o assunto era aquele, ela ligou imediatamente os fatos. Dá! Deus vai suprir. Jesus ensinou isso. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e vai ter, tudo mais vai ser acrescentado. Irmãos, deem as coisas uns para os outros, abençoem. Não é uma coisa irresponsável, não. É algo para te ajudar a vencer o egoísmo, para te ajudar a vencer a ti mesmo. Se você nesse inverno não usou, ou até agosto, quando está praticamente terminando o inverno, você não usar um determinado casaco, uma determinada blusa, uma determinada bota, se você não usou, é porque você não precisa. Dá isso para alguém, de preferência dá antes do inverno. Dá, irmãos. Esses dias, quando Deus me pediu para dar esse sapato, nós estávamos num lugar que estava chovendo, e na rua tinha barro. Eu era para ter dado ali e sair de pé descalço no barro. Eu era para ter feito isso. Mas amanhã eu vou fazer com chuva ou sem chuva. Aí posso dar na caixa. Essa mulher aqui da Bíblia, é verdade, era rica. Mas não é a quantidade de dinheiro que te faz generoso. É o teu coração que ama a Deus e ama as pessoas que te faz generoso. Quanto rico miserável. Conhece rico miserável? Eles não têm Deus. A Bíblia diz que a avareza, esse amor, apego às coisas, isso é idolatria. A gente se converteu e vem do mundo e de repente a gente traz isso para dentro da vida da igreja. Nós temos que matar esse espírito que Jesus chamou de mamon, esse espírito das posses. Que bom que a gente tem as coisas em abundância. O Senhor disse que ia dar para nós medida transbordante. Você vai ter tanto e vai dar para os outros. Mas você dá quando tem tanto e você dá quando tem pouco. Isso mostra que você é generoso e uma pessoa de fé. Você pode dar sapatos, pode dar calças, jaquetas, pode dar dinheiro. Não estou ensinando nada que de uma maneira você sai fazendo irresponsavelmente, não. Mas quando Deus te dá direção, obedeça. Se Deus te disser não dá também para certa pessoa, não dá. Amém. Mas lembre que o teu coração tem que ser um coração aberto. E essa mulher rica aqui, ela não poupou em fazer um melhor quarto para o homem de Deus. O quarto da generosidade se tornou o quarto do milagre. Naquele quarto tinha bondade humana e tinha milagre divino. Mas lembra quem fez o quarto? A mulher e seu marido. Aquilo foi fruto de um coração abençoador, aquele quarto. Tudo foi possível. Inclusive os dois milagres sobre a vida do menino. A gravidez dela foi um milagre. E depois a ressurreição do menino foi um milagre. Tudo porque foi semeado generosidade. Do que o Espírito Santo produz em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo produz em nós bondade. Crentes bondosos, como precisamos disso. Crentes bondosos. A gente às vezes foi educado para segurar tudo. E além da educação, tem dentro de nós a velha natureza que quer reter tudo. Quando você abre a mão, você está mostrando: eu quero ser como Deus. Generoso. Deus é generoso. Eu me criei ouvindo: carro e mulher não se empresta. Quem se criou ouvindo essa frase? Muitos de vocês. Esse provérbio metade é verdadeiro e metade é falso. Claro, né? Para nós cristãos. Mas eu quero te dizer, se alguém precisar do teu automóvel, empresta. Empresta. Mas pastor, tudo que tu tem, tem que estar a serviço dos propósitos de Deus. Tudo. Senão você vai estar dizendo, isso é meu, isso é minha, meu, minha, meu, minha. Começa a botar tuas coisas a serviço do reino de Deus. E se você já põe, ponha mais ainda a serviço da obra de Deus. Ah, mas um carro novinho, pastor. Aí não, né? É. O Abraão levou 40 anos e Sara para ganharem um filho. Quando o menino tinha 15 anos, Deus disse para ele, dá esse filho para mim, sacrifica ele. 40 anos para ganhar uma coisa, agora que tem, Deus pede. Alguém perguntaria, que Deus é esse? Esse é o Deus que vai testando a nossa fé, testando o nosso coração, aprimorando o nosso coração para nos tornar homens de Deus, mulheres de Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. E o Abraão pega o menino, mais dois empregados, e caminham 3 dias até uma montanha chamada Moriá. E no meio do caminho, o menino Isaac pergunta, pai, está aqui o cutelo, que é aquela faca de sacrifício? Está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? E sabe o que Abraão respondeu? Deus proverá. Quando tu está disposto a abrir mão das melhores coisas que tu tem. Aqui tem um milagre que o incrédulo não entende. Não adianta que ele não vai entender. Mas os crentes têm que entender. Tem um milagre que Deus provê quando você abre as mãos. Isso vale com respeito ao dízimo, quando você entrega o dízimo. Tem um milagre ali. Eu até digo, tem um mistério ali, que as coisas começam a se multiplicar. Deus faz isso. Abrimos o culto com aquela palavra que a igreja de Filipos foi a única igreja que ofertou para o apóstolo Paulo permanentemente. E o apóstolo disse para eles, continuando aquele texto bíblico, e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Todas. Não deixe o diabo botar no coração, se eu abençoar a casa do Senhor, ou se eu abençoar pessoas, eu estou perdendo. Essa é a cabeça mundana. A cabeça, a mentalidade cristã. Quando abençoa, sabe, eu estou recebendo. Agora os crentes são completamente loucos mesmo. Quando a gente dá, está ganhando. É, no reino de Deus é assim mesmo. Ande pela lógica do reino de Deus. Constantemente vai haver no teu coração, nesse assunto que estou falando hoje à noite, uma luta, uma guerra espiritual. Há um espírito maligno que Jesus o chamou de Mamom, e esse espírito maligno sempre vai dizer, estás perdendo. E tu vai ter que vencer esse espírito maligno sempre. Isso não acaba nunca, essa guerra espiritual. Cada vez que chega dinheiro na tua mão, você vai ter que vencer esse espírito maligno. Se você adquire um carro novo, uma casa nova, você vai ter que vencer esse espírito maligno. De repente, quando alguém morava numa casinha bem simples, os irmãos sentiam a vontade para ir lá. Agora, alguns podem ser que moram numa casa muito linda, então a primeira coisa tem que tirar os sapatos, porque o chão é um espelho. Se os meus irmãos da igreja, ou qualquer pessoa não puder entrar mais na minha casa, então a minha casa não está a serviço do reino de Deus. Se algum irmão, que às vezes não é muito chegado em banho, não puder entrar mais no meu carro, então meu carro não está a serviço do reino de Deus. Entenderam o que eu disse, né? É, irmãos, tem uns que a gente tem que amar mais. É, pode dar uma dica para ele, pode dar um conjunto de higiene, de presente para ele, abençoa ele. Sabonete, pasta de dente, aqueles para enxaguar a boca, e shampoo, uma toalha, dá tudo. Isso é egoísmo, não dá, está dando para ele pensando em ti, estão me dizendo aqui na frente. Mas irmãos, as nossas coisas têm que estar para servir a Deus. E aí nós vamos ter que dizer que Deus nos empresta dinheiro. Nos empresta casas, nos empresta carros, para tudo servir no reino dele. Essa mulher aqui da Bíblia entendeu isso. Ela entendeu. Por isso que eu disse, eu não vou pedir nada hoje à noite. Já passou a hora da oferta. Isso é um ensino. Um ensino como essas coisas funcionam no reino de Deus. Tudo foi possível por causa que aquela mulher deu pão e depois deu hospedagem. Abriu o caminho para o milagre da provisão. Uma mulher que ganhou 2 milagres. Você dá coisa espiritual, dá coisa material e recebe coisa espiritual e recebe coisa material também. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer aos coríntios: se eu anuncio para vocês coisas espirituais, seria muito pedir coisas materiais? Não seria. Mas ele disse, mas eu não vou pedir para vocês, ainda que tenham o direito para tal. Não vou pedir a vocês. Irmãos, o que eu estou propondo a vocês é para constantemente tu pedir para o Espírito Santo te dar um coração igual ao do Pai. Lembra o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Vamos dizer a palavra deu junto, vou começar o versículo, e no deu a gente vai dizer deu bem forte para ir para a gravação, e o mundo inteiro vai ouvir a partir de terça-feira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um Deus doador. E não deu o que sobrava, deu o que ele tinha de único. A semelhança de Abraão. Pode você ter poucas coisas, mas você tem que ter um coração generoso. Pode vocês, alguns, serem bem prósperos financeiramente. Não seja mesquinho. Não segure tudo para ti. Um dia eu fui no enterro de um homem de Deus. E ele ajudava muito, muito, muito os pobres. E no dia do enterro dele foi comovente. Era um pastor. E os mendigos vieram no enterro. Estavam ali do lado do caixão chorando, os mendigos chorando, souberam que o pastor tal morreu. E eu ouvi um mendigo dizer: morreu o nosso pai. Eu ouvi um dizer. Às vezes a gente olha para as pessoas da rua e parece que a gente está olhando elas com o mesmo olhar do mundo. Eu sei, muitos erraram, muitos aprontaram. Mas e daí, Deus deixou de amá-las? Não. Não vale a pena um resgate a eles? Vale. Generosidade. Não é só em dinheiro, não é só em ofertas, em bens. Generosidade também de amor, de um carinho, de uma atenção. Tudo isso a gente pode chamar de generosidade. Para nós sermos crentes generosos. Crentes generosos. Ah, esse mundo está precisando. Eu até digo, tem crente que precisa se converter, reconverter. Porque às vezes as igrejas estão chamando, venha cá, resolva o seu problema. Ganhe seu carro novo, sua casa nova, seu trabalho. Tá bom, resolveu o teu problema. Mas igreja não é um corpo. A igreja dos nossos dias precisa cuidar, irmãos, a não estar formando egoístas, fortalecendo um sentimento anticristão, um sentimento mundano. Venha, cresça sim, fique rico, ganhe muito, eu quero isso, Deus é um Deus rico, você pode ver na Bíblia. Mas a minha riqueza, ela precisa ser abençoadora. Se ela ficar só para mim, não valeu a pena. Não valeu a pena. O que eu tenho, meus irmãos, tem que ganhar bênçãos disso. Você pode desfrutar e deve, mas não é só para ti. Essa mulher era rica e ela abençoou Eliseu. E por consequência, ela própria foi abençoada depois. Generosidade é como que pôr os trilhos para o milagre de Deus acontecer. Ai, Jesus. Quando eu falo desse assunto, eu já estou louco que tivesse uma oferta agora. Mas eu disse que não vai ter e não vai ter. Mas eu já quero dar de novo. Porque quanto mais eu dou, mais eu mato o egoísmo dentro de mim. Você sabia? Quanto você mais doa. Outro dia uma irmã me trouxe aqui uns bolinhos de chuva, né? Obrigado, irmã. Estava aqui no altar uma sacola, tinha começado o culto. Eu até olhei para o pessoal do louvor e o que é essa sacola aí? Porque não é para ter sacola aqui. Depois descobri. A irmã veio e disse, isso é uns bolinhos aí para o pastor. Valeu. Pode vir mais sacola para o altar. Agora pode. Agora pode. Mas, irmãos, nós podemos abençoar os outros. Nós estamos programando um culto do DAJ. Provavelmente para o início de agosto ali. Acho que o primeiro domingo de agosto a gente está pensando, né? Isso é um dar programado, mas a gente precisa também ter o dar não programado. Faça pela obra de Deus, faça por pessoas, semeie tudo que tu semear, isso vai brotar. Deixa Deus dizer o tempo da brotação e da frutificação, mas vai brotar, pode ter certeza disso para a tua vida, ainda que a tua fé seja provada. Como a fé dessa mulher. Parece que ela tinha perdido tudo. Parece que ela disse, não valeu a pena ser uma mulher generosa. Valeu. Porque naquele quartinho, um menino reviveu. Isso que Deus fez por ela, Deus faz por ti. Deus faz por mim. E muitas vezes, você vai querer abençoar alguém pela metade. Que bom que os casados podem ter uma esposa ou um esposo. Para dizer, não abençoa pela metade, abençoa tudo. É tudo ou nada. Abençoa tudo. Seja um abençoador radical. Mas pastor, e se não acontecer? O que Deus disse? Dai. E dar-se-vos-á. Você dá uma medida e vai ganhar muito, muito, muito mais, segundo a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Que linda a palavra de Deus. Você que quer milagre, também na área financeira. O milagre só vem. É que nem fruto só vem se plantar. Eu li uma frase em um livro, falando das pessoas gananciosas e avarentas. Dizia assim: a avareza é que nem beber água do mar. Quanto mais tu bebe, mais tu tem sede. Mate a avareza. Você tem coragem de pedir para o Senhor, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, generoso? Se você pediu, Deus vai dar oportunidade para você ser generoso, hein? Só faça essa oração se tu quiser. Eu quero ser generoso. Amanhã mesmo já vai aquele democrata. Sem dor, tem que ser alegre, né? Feliz da vida. Porque se é com dor, se é com tristeza, a oferta não é aceita, diz na palavra de Deus. Pede para o Senhor. Pode pedir: Senhor, eu quero ser generoso. Eu quero preparar caminhos para milagres. Porque se você não prepara o caminho para o milagre, nunca verá o milagre. Pode pedir. Eu fico tão livre para pregar desse assunto hoje à noite, porque eu não estou pedindo nada para vocês, irmãos. E ainda que fosse pedir, eu estaria livre igual, mas é tão bom. Dá o seu tempo para Deus e você vai ver que você vai ganhar tempo. Dê amor e você vai ganhar amor. Semeie na obra de Deus. Semeie. Eu conheço um pastor, amigo, que por um ano ou dois pagou, tirava do bolso para trabalhar na obra de Deus. Pagou. E Deus vem honrando.